Machen wir Chance, Volksschule, jetzt machen wir mal Brust am Antenn. Vai manter por mais 40 minutos, 234, conseguiu? Por mais 40 minutos, confirma. Ah, pois não, 40 minutos. Tentou manter essa prova e ingressar na terminal Ilhéus. Será feita coordenação com esse órgão. Positivo. Chamei 6251, chama agora o centro em Recife. 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Recife 13325, 6251, obrigado, bom dia. Novo. Isso. No Web 6749, Guarulhos, autorizado, nível 340, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5521. Autorizado Guarulhos, nível 340, VP Zulu no meio, decola com 0, curva direita, da Eule da Bridge na saída. 208, controle 5521, transporte. Correto, reporta pushback, será 6749. Romeu Tiano Fox Juliette, chama agora o Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Commodore Objet 5717. Autorizado para o feedback, sonar a porta. Autorizado, 6749. Comodoro Objeto 5717. 5717, confirma, pronto, cópia. Pronto. Galeão 340 autorizado, via Pêssego no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5524, objeto 5717. 340 autorizado, da El, Leda, Bridge, Pêssego 10, decolando da 10, curva direita, então controle 1208, transponder 5524, 5717. 5717. Copia informação em curso, reporta para o posto, frequência 118.95. 118.95, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, WebJet 5898. Ciente da ECO, está na posição 2, solicita autorização de tráfego. Objeto 5898, Confins 340, autorizado. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Prossegue o Pêssego no 6, controle 120 decimal 8, aciona 5526. Autorizado, Confins, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Intercepta UP Zulu 16, controle 120 decimal 8, transponder 5526. Correto, reporta push 5898. Vai reportar para o push 5898. Para o táxi 6749, autonomia 108, autonomia 0425, contando a Confins. 108 a bordo, Web 6749, autorizado táxi, reparte 1, Índia, reporte ponto espera, dono 0, pronto. Dono Índia, reportará ponto espera, 6749. Pronto, 749, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 200 graus, 10 nós. Autorizado a linha de colapso, 0, 467. Sou chamadora B6749, decolado, cruzando 2000 da El. Objeto 749, contato com radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da El, após letra direto bridge. Sente da El, letra bridge, para 340, B6749. Você voa a lida da presente, ou B6749? Autorizado. Sente, autorizado. Gate 3. Commodore Ground, WebJet 5717, ready for pushback and setup on Gate 3. WebJet 5717, clear pushback and startup, report to taxi frequency 118.95. Clear to pushback and startup, call for taxi WebJet 5717. Confirm the frequency to taxi WebJet 5717. 118.95, 5717. 118.95, thank you. 75898 na posição 2, solicito pushback e acionamento. Número 2, no setor, aguarda 5898. Aguarda 5898.